A Antena Web convida-o a visitar o site do novo canal, canal2.radioantenaweb.info. É o site do Canal 2 da Rádio Antena Web, que inicia as suas emissões a partir de 2 de agosto. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Alô, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo, antigo O Homem Universal. Nós mudamos esse título por razões óbvias, porque o homem só poderá ser universal se ele tiver um planeta para continuar habitando. E como o ser humano é muito doente, psiquicamente, ele precisa ver a sua doença psíquica para que ele possa sobreviver e um dia se tornar um ser universal que ele é na base, ele é na origem, ele é na própria essência. Então, esse chamado é um chamado como se fosse de urgência. Urgência para nós, urgência para os ouvintes, para que vocês peguem esses conhecimentos e difundam entre amigos, familiares, suas comunidades. Dr. Norberto Kepp, psicanalista, fundador da Sociedade de Psicanálise Integral, ou Trilogia Analítica, porque ela integra o campo da teologia, da filosofia e da ciência, é um método científico, mas que aceita a espiritualidade, a filosofia, todos os campos de conhecimento do ser humano universal, integral. Então, esse método que Kepp criou, ele colocou em diversos livros e também divulga em programas educativos de televisão. Nós temos uma série grande de programas, de vídeos, e todas as semanas no canal comunitário de São Paulo e em mais de 40 países no mundo, vocês poderão acessar essa sabedoria de Norberto Kepp. Aliás, o Dr. Kepp escreve nos seus livros, né, que só quem se acha doente é que pode ter cura. Essa é uma frase do livro A Origem da Sanidade, de Dr. Kepp. E ele vê, então, que para parar de sofrer, o indivíduo tem que ver o mal vindo do seu próprio interior. Então, não adianta nós culparmos pais, família, sociedade, medicamentos, natureza, Deus, seja lá o que for, pelos nossos problemas. Porque a verdadeira raiz da nossa problemática vem do nosso íntimo, da nossa inversão. Porque a gente quer o contrário do que nos é adequado. Então, como o Dr. Kepp fala, nós temos um grande problema, que é a atitude de negar, de não querer ver a nossa consciência. Porque nós temos no nosso interior tudo, intuição, inteligência, consciência, afeto, capacidade, talento, para sermos gênios na vida. Não somos, porque estamos invertidos, porque a nossa vontade está voltada para a própria destruição. Então, aquilo que nós fazemos para os outros, nós fazemos para nós mesmos. Então, se você quiser o bem, faça-o para o seu semelhante, diz Kepp, na Origem da Sanidade. E assim tantas outras frases e pensamentos de uma sabedoria magistral que poderá fazer enorme benefício para a sua vida, para a sua saúde, da sua família, de seus amigos. Para saber mais, para fazer análise individual, análise de grupo, para adquirir os livros, vídeos, vocês poderão telefonar para a nossa sociedade, que é Código 11 São Paulo, 30-32-36-16. 30-32-36-16. O nosso site é www.trilogiaanalitica.org ou www.stop.org.br. E nós estamos aqui na Avenida Rebouças, a chamada Rebolsinhas, atrás do Shopping Center Eldorado, na porta do estacionamento, no número 3819, Rebouças 3819. com uma equipe de excelentes analistas, terapeutas que aplicam o método de CAP no tratamento de ansiedades, depressão, crises de pânico, doenças orgânicas, doenças psicossomáticas, neuroses em geral. E para aqueles que querem desenvolver a sua sanidade, sua capacidade de trabalho, de relacionamentos, resolver conflitos e ter uma mudança de vida. Olá, Dr. Kepp. Temos um grande prazer, uma grande satisfação de podermos ouvir o senhor aqui todas as semanas. E os nossos ouvintes, eu tenho certeza que pensam o mesmo. Eu escrevi um último livro chamado Bíblia Trilógica. Por que que eu dei esse nome, né? Eu dei esse nome porque o nosso trabalho é um trabalho científico que eu chamo de trilógico, porque é um trabalho científico que admite também a questão do pensamento, que é a filosofia, e a questão da teologia, que é a questão do estudo sobre questões, né, do sobrenatural. Ou então, mais assim, conforme o nome diz, estudo sobre Deus. Então, nesse livro, eu escrevi um aforismo falando o seguinte: o ser humano sofre por não querer aceitar sua bondade. O que que eu quero falar com isso? Então, o meu trabalho mostra que na base, na origem, o ser humano foi criado em total bondade, em total verdade, né? E em total beleza estética. Então, o que que aconteceu? Nós sabemos que, pelos estudos sagrados, porque como nós fizemos uma junção, né, da experimentação com filosofia e teologia, nós também tratamos de questões teológicas. E a nossa ideia é que a humanidade tem que viver de um modo universal. Quer dizer, o ser humano, ele não pode se restringir como está fazendo até agora. Por exemplo, o filósofo não pode, no nosso conceito, não pode se restringir só à filosofia, ao pensamento. Ele tem que também conhecer teologia, inclusive estética, né? São os três fatores assim fundamentais que fazem a estrutura humana. De maneira que, na origem, o ser humano foi criado com toda a perfeição, foi criado com todos os conhecimentos, até falam numa ciência infusa. Então, essa ciência infusa que o ser humano foi criado, ela existe até hoje. E ela existe até hoje, e um filósofo de nome Platão, da antiguidade, ele falou mesmo que o ser humano já traz no interior os conhecimentos totais de tudo. E pela intuição, né? Praticamente pelo nascimento. E nós aceitamos essa orientação. De maneira que a questão de teologia não pode ser confinada só às igrejas. Porque vários clientes falam, né, que afinal de contas, Deus não criou só igreja, não criou só teologia, não criou só religiosos. Em geral, o que existe no mundo é uma criação divina. Então, vamos dizer, o grande templo que Deus tem no mundo é o próprio ser humano, é a própria civilização, são os países, as sociedades. Então, o que acontece agora é que tanta orientação perfeita que foi dada para a humanidade no início, agora existe tantas guerras, falta de paz, lutas e disputas e avareza. Por que que o mundo está assim? Então aí a gente já recorre ao próprio freudismo. Veja que Freud, mesmo se achando um ateu, que no fundo ele não era, porque ele morreu falando sobre Moisés, ele fez um trabalho muito próximo da teologia, quando ele descobriu que o ser humano tem no interior uma outra estrutura que ele esconde. E essa estrutura é que causa as doenças para ele. Ele chamou de inconsciente, né? Que o ser humano, todas as más intenções, todos os pensamentos assim, ruins, ele censura todas as emoções, todos os sentimentos assim, nefastos, ele reprime. E aí cria no interior dele como uma bomba que está pronta para estourar. Então, o método que ele criou foi justamente para chegar lá. E por que que ele criou, né, um método para chegar lá, se, vamos dizer, o ser humano teve tanta orientação no passado de pensadores e teólogos e não melhorou? Então, ele mostra que, através do método, porque na metodologia Freud foi perfeito. Então, ele criou uma metodologia para, vamos dizer, ultrapassar essa barreira que o ser humano faz entre a vida consciente e o que ele escondeu no inconsciente. E essa metodologia é feita mais pelos psicanalistas da nossa sociedade e de algumas também sociedades que seguem mais ou menos a ideia que nós seguimos. Então, quando eu disse assim, que o ser humano sofre por não querer aceitar a sua bondade, então o próprio Freud mostra que a origem, por exemplo, das doenças piores, né? Ele chama as doenças mentais, que é a esquizofrenia, que é a psicose maníaco-depressiva, a epilepsia, todas essas doenças mais graves, ele notou que era por causa de mais de um sentimento que ele... Aí coincide com a questão religiosa, que é o sentimento assim de inveja. Então, o que que seria inveja, né? É uma atitude pelo qual o ser humano não aceita tudo o que ele recebeu. Então, quando fala que, por exemplo, o ser humano foi expulso do paraíso, bom, essa é uma linguagem da Bíblia tradicional. Então, o que que eu falo na nossa linguagem da Bíblia trilógica, Bíblia científica? Que esse paraíso que Deus criou não foi numa região lá na Mesopotâmia, onde quer que seja, e que foi vedada lá pelos anjos que não deixaram Adão e Eva voltar para lá, os filhos dele, as pessoas daquele tempo. Mas a, vamos dizer, o paraíso é isso tudo que nós vivemos. Nenhuma pessoa pode duvidar que, por exemplo, os campos, né, as praias, que essas regiões tão bonitas no mundo todo não sejam assim um verdadeiro paraíso. Mas o que que acontece? É que por causa dessa questão da inveja, o ser humano recusa esse paraíso. Então ele vive no paraíso, mas sem querer viver com as leis do paraíso. Então aí ele faz guerras, ele cria toda essa problemática, inclusive ele se enche de doenças. Quando eu falo em doença, não é só uma questão de doença física, né? Uma questão de gripe, uma questão de ter tumor, uma questão de ter essa doença ou aquela no corpo. Quando eu falo em doença, eu digo toda doença, inclusive as físicas e principalmente as psicológicas e até as sociais. Porque não existe uma pessoa que tenha uma doença orgânica que não haja uma correspondência na vida psíquica. De maneira que, quando a pessoa apresenta uma problemática orgânica, certamente essa problemática tem um substrato, né? Tem uma base psicológica. Por exemplo, uma moça estava analisando por que ela tinha tanta dor nas costas, que ela não aguentava, que, aliás, é uma sintomatologia muito constante no momento, para não só no Brasil, para o mundo todo. Então, ela tinha feito todo o tratamento médico possível, até massagem, até esses tratamentos assim, alternativos, né, da medicina, e sem conseguir um resultado. Mas ela começou a perceber, a sentir a causa do problema quando ela analisou uma raiva que ela tinha da mãe. Tanto assim que ela tem uma certa idade e é uma pessoa solteira, uma pessoa que nunca se casou e que praticamente nunca aceitou namorados durante muito tempo. Então ela começou a ver que a mãe era uma atitude, tinha uma atitude assim muito invejosa contra os homens, que os pais eram divorciados e que era de uma certa forma, foi também assim muito influenciada pela mãe, que não gostava dos homens por inveja. E ela também, com essa inveja muito grande, ela tinha uma certa idade e nunca tinha se casado. E quando ela notou que era uma questão de uma inveja muito grande, principalmente do homem e em geral da sociedade, imediatamente a dor nas costas parou. E cada vez que ameaça voltar, ela se lembrando, então nessa questão da inveja, ela melhora. Então, o que eu quero dizer, né, que a questão do ser humano é uma questão mais assim interna, que o mal que ele tem não vem das bactérias, dos vírus, não vem do exterior. O pior mal vem do interior dele. Inclusive aquilo que nós chamamos de patologia social, né? Que o ser humano briga na sociedade um com o outro, que às vezes chega, né, a revoluções, a questões físicas mesmo, que isso não é porque o outro é um indivíduo que fez qualquer coisa que, vamos dizer, ele devesse assim reagir desse modo e bater no outro e atacar o outro. Mas se ele, por exemplo, está irritado, se ele tem raiva, é sinal de que ele tem uma problemática interna, não só de inveja, mas também de arrogância. O que é arrogância, né? O que é orgulho? É o fato do ser humano não aceitar Deus e querer ele fazer o mundo à moda dele. Então muitos dizem, ah, mas questão de ser ateu é uma questão comum. Então, a questão de ser ateu já mostra que a pessoa, ela tem assim a tendência para ter muitas doenças. Porque se não aceita Deus, que é a perfeição suprema, como é que vai aceitar, né, a vida? Como é que vai aceitar a si próprio se é filho, né, de Deus? Então, eu gostaria de falar um pouco aqui com os analistas que estão aqui, as professoras da Escola Milênio, para ver qual a opinião delas, dessas pessoas, sobre tudo isso. Então vamos começar com uma sueca chamada Helena Melander. O que a Helena Melander gostaria de falar? Então, eu acho que tem uma coisa muito interessante e genial nos seus livros, Dr. Kepp, que é a questão que o senhor coloca, sempre assim, relata partes das sessões de análise que o senhor tem com seus clientes, né? Então, quem lê o livro é como se está tendo uma sessão de terapia de graça, né? Então, às vezes eu abro um livro, por exemplo, esse livro, a Bíblia Trilógica, e parece que vem uma mensagem, assim, direto para a gente, né? E eu li aqui outro dia, na segunda parte do livro, que o senhor escreve assim, que é muito importante o ser humano estar satisfeito com o bem que conseguiu realizar e não se queixar do que poderia ter feito. Aí é um cliente aqui que está falando, né? Eu poderia ter feito mais. O que, por exemplo? Pergunta o Dr. Kepp. Não ter cometido tantos erros. Mas por que não permanece satisfeita com o que fez? Não é uma ingratidão com sua própria vida? Eu acho que muitas pessoas sofrem desses sentimentos, né? De que não fez o suficiente, que não está bom o que fez, né? E o senhor coloca aqui que é a questão de inveja, né? Do ser humano não ter gratidão com o bem que já tem na vida, com o que já conseguiu realizar. Isso, para mim, foi assim um consolo muito grande. Então, é uma verdadeira terapia ler os seus livros. Mas se não fez até agora, está na hora de fazer, né? Exatamente. Agora, vamos ver a Luciara, que é de Brasília. Vamos ver o que, que ela é. Ela é professora da Milênio, na Avenida Rebouças. Isso, doutor Kepp, estava escutando o senhor falar, e também desse livro, A Bíblia Trilógica, no capítulo A3, da página 13, o senhor fala que o ser humano escolheu um tipo de vida inútil. Então, pensando nessa questão que o senhor fala sobre o ato puro, da importância da pessoa fazer uma ação boa, eu fiquei pensando no seguinte sentido, que quando o indivíduo faz algo bom, algo de bem para os outros, ela está usando toda a capacidade interior dela, cada célula do organismo dela, ela se direciona para esse ato bom. E isso tem um efeito tão forte no indivíduo que nem ele, eu acho, tem noção do que acontece. Porque a pessoa tem condições de, assim, a produtividade dela aumenta, a criatividade, a intuição, o bem-estar que ela tem é uma coisa fantástica. Então, o que, que a gente pode constatar? Que a maioria das pessoas é contra esse ato bom, porque a maioria das pessoas não faz o bem. Então, a gente é contra o nosso próprio bem. E por isso, como o Dr. Kepp falou, a sociedade é louca, né? Guerras, se enche de doenças, justamente por essa negação. Então, aqui na parte dos aforismos também, o senhor coloca assim: não temos de agir no bem, mas o bem é a própria ação. Não realizamos uma boa ação, mas a ação é o bem. Então, aí eu fico imaginando que nós, no nosso dia a dia, nós não estamos integrados nesse ato puro que o Dr. Kepp coloca. Para mim foi uma revelação pensar nisso, de que a direção nossa, a nossa vida, nosso propósito de vida não é ligado a esse bem. Inclusive, né, Luciara, você está me lembrando uma frase que ele fala, que é o seguinte: a pessoa só tem o bem que ela faz. Então, a pessoa reclama muito, né, que está triste, angustiada, deprimida, mas é para ver que ela não está na ação do bem, né? Porque por isso que ela não se sente bem. Então, inclusive, aqui na clínica de psicanálise integral, onde o Dr. Kepp atende com um grupo de 10 terapeutas, nós recebemos, assim, semanalmente, muitas pessoas com todo tipo de perturbações psíquicas, depressão, pânico, ansiedade, desânimo, né? Que sentem um grande vazio na vida, que não conseguem preencher. Isso é um depoimento muito comum. Muitos já se cansaram, inclusive, de tentar preencher através do sensorialismo, compras, baladas, bebida, sexo, comida, etc., né? Já se cansaram disso. E vem que, pelo contrário, muitas vezes a angústia até aumenta nesses casos, né? Então, a ciência trilógica do Dr. Kepp, ela tem como finalidade última a pessoa desenvolver a espiritualidade dela. Porque, no fundo, é a única coisa que vai preencher esse vazio existencial que todos nós sentimos. Que, no fundo, o que, que é? É o relacionamento com Deus, né? Então, a leitura desse último livro do Dr. Kepp é muito prática nesse sentido, de ajudar a desenvolver a espiritualidade de cada um. O Léo está de acordo? Plenamente, e inclusive porque esse assunto da espiritualidade é um assunto assim que o ser humano até hoje parece que não entendeu muito bem, né? Porque de um lado houve uma atitude assim de muita dependência, então o ser humano sempre pedindo coisas para Deus nas orações, pedindo isso, como se ele já não tivesse tudo. Deus já deu tudo, precisa ver se a pessoa está aceitando, né? E por outro, depois do século XX, as filosofias materialistas, dizendo que teologia e espiritualidade eram coisas do passado, que agora seria a hora da ciência. Então, nesse sentido, esse livro do Dr. Kepp, A Bíblia Trilógica, é fundamental para esclarecer essas ideias. E ele mostra, então, que a espiritualidade não é uma coisa para depois da morte. como se pensa muitas vezes, mas nós já estamos 90%, por assim dizer, dentro da espiritualidade. Nossa vida psíquica, nossos sentimentos, são todos, fazem parte da vida espiritual. Então ele divide o livro em três partes, mostrando que o inferno, a pessoa, se ela projeta muito, se ela não quer admitir seus problemas e ver tudo vindo de fora, da política, da família, do trabalho, etc., ela já está no inferno. Depois, na segunda parte do livro, ele explica que como ela pode progredir, por assim dizer, para um purgatório, quando a pessoa começa a se desinverter e olhar que ela é a principal causadora dos seus problemas. Então ela vai fazer uma dialética, né? E vai entender qual é a verdadeira causa das dificuldades. E na terceira parte ele explica que o céu também não é para depois da morte, mas que quando a pessoa se interioriza, vê que como ela não está aproveitando esse paraíso no qual ela já está, aí ela percebendo isso, ela vai estar no verdadeiro céu, porque ele mostra que a pessoa já tem tudo, né? A queda do paraíso não foi num outro planeta, mas foi nessa vida mesmo com a nossa atitude. Para maiores informações, visite o nosso site www.stop.org.br. Até a próxima semana.